Portal do Arrocha. Saideira, só com vocês. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. Vou ficar perambulando nos bares das cidades. Hoje vou beber cachaça com os meus amigos. Esquecer você é tudo que eu preciso. Pois o teu amor tá me fazendo mal. Hoje não carrego nada a não ser tristeza. Garçom, não deixe falta nada aqui em minha mesa. Quem é que nunca deu vexame, chorou por amor? Se chora for prega, prega sexo. Cada um é quem sabe o tamanho da sua dor. Hoje é a última vez que eu choro por ela. Apaguei da agenda o telefone dela. Preciso esquecer de ver do seu amor. Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora. Garçom, eu te peço, traga a saideira. O dia vai clareando e eu preciso ir embora. Sacinha! Alô, Goiás! Hoje eu só saio daqui com vocês, hein? E daqui já vai pro boteco tomar uma. Alô, Brasil! Ao vivo em Goiânia. Ela não pensou em nada quando me disse adeus. Sabia que com ela e os sonhos meus. Vi meu mundo desabar, o céu escurecer. Passar as madrugadas pensando em você e acordar sozinho com a solidão. Hoje é a última vez que eu choro por ela. Apaguei a agenda, o telefone dela. Preciso esquecer de ver do seu amor. Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora. Garçom, eu te peço, traga a saideira. O dia vai clareando e eu preciso ir embora. Hoje é a última vez que eu choro por ela. Apaguei da agenda o telefone dela. Preciso esquecer de ver do seu amor. Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora. Garçom, eu te peço, traga a saideira. O dia vai clareando e eu preciso ir embora. Preciso ir embora. Preciso ir embora.